Esse é um texto que relata mais um dos episódios de Jesus entre o povo. E Jesus se apresenta à multidão e dentre eles sai um homem que pede pelo seu filho e relata que o seu filho é tomado por um espírito que o despedaça até espumar. Muitos estudiosos identificam a reação deste homem como um epiléptico, um homem que está sofrendo de epilepsia, uma convulsão, que é perfeitamente explicada pela ciência, procedimentos, razões e consequências cientificamente estudadas, analisadas, medicinalmente administradas. Mas, na verdade, quando Deus me levou a estudar isso, no início desse ano, eu fui descobrindo, toda epilepsia é um estado já agravado de um acontecimento na vida de um indivíduo. A ciência diz que uma mensagem extra chega à mente do indivíduo, muitas vezes por causa de um estresse. Uma mensagem extra que chega à mente do indivíduo. E a ciência explica exatamente isso. Essa mensagem não é entendida pelo cérebro, então o cérebro desequilibra o corpo, ele não sabe que comando enviar para o corpo. Então, ele envia algum comando truncado, embaraçado, confuso, o corpo reage de alguma forma. Alguns com a dor de cabeça, alguns com tique nos olhos, alguns com uma tremura nas mãos, alguns com cansaço, uma fraqueza, outros com uma tremedeira, outros com uma convulsão, e assim sucessivamente, dependendo do grau e da resistência física, as reações são diversas. Uma mensagem extra que chega no cérebro e altera o relacionamento do cérebro com o corpo não identifica aquelas mensagens, o cérebro não sabe o que comandar normalmente para o corpo, e então vira uma bagunça. Às vezes, um leve cansaço, um desânimo. E nós sabemos, pela palavra do Senhor, quem é que manda dardos inflamados? Quando eu li os documentos médicos que declaram isso, na hora o Espírito de Deus falou assim: filho, saiba disso, essas mensagens extras que a ciência está dizendo não são nada mais, nada menos do que os dardos inflamados do maligno. Uma mensagem, um pensamento, um medo, um temor, uma dificuldade, uma mágoa, uma tristeza, uma amargura. E uma das coisas mais impressionantes que eu fui estudando esses documentos é que todo remédio para combater essa mensagem extra só consegue atuar na tentativa de enganar a mente. Não, não tem nenhuma mensagem extra chegando, pode ficar normal, está tudo bem, não tem nada acontecendo. Só que todos os medicamentos que são usados para combater essas mensagens extras, que podem, dependendo da intensidade, chegar a uma convulsão de epilepsia, como vemos aqui, todos eles geram os mesmos efeitos colaterais que a mensagem extra gera. Os mesmos sintomas, as mesmas reações que a mensagem extra, segundo a medicina, gera no físico, qualquer um desses medicamentos também gera. Visões, vozes, tremuras, medo, e às vezes algumas coisas que são físicas, então a gente acaba só cuidando delas na dimensão física, como por exemplo o rosto vermelho, o rosto envermelhado, os olhos cansados, avermelhados. Não apenas uma visão ou ouvir vozes que a gente já pode imediatamente acreditar ao mundo espiritual, mas coisas físicas. Não, isso é físico, eu estou tendo esse problema, eu preciso do remédio. E o remédio vem para tentar resolver e, na verdade, ele piora a condição do indivíduo. Porque, na verdade, não tem medicamento algum que vai dar jeito num dardo inflamado que nasceu, que foi lançado lá do inferno sobre a vida de alguém. Se é alguém mais forte, mais resistente, mais preparado fisicamente, emocionalmente, quimicamente no seu corpo, ele até resiste a algumas dessas setas. E o estresse, basta um dia de descanso, basta você abandonar aquele projeto, você já descansou, já esqueceu, já passou, já venceu. Ou então você acaba, é alguém que descarrega mesmo, grita com o sujeito, xinga com o outro, e briga com um, briga com outro, e acaba resolvendo o seu problema. Mas na verdade, em todo o tempo, a mensagem extra, o dardo inflamado do maligno, é uma tentativa do diabo de perturbar a nossa vida. Não importa se num estágio tão identificado como epilepsia, que precisa de uma intervenção médica, ou num estado tão sutil quanto, por exemplo, hoje, qualquer um de nós poderia estar nele, de cansaço, de medo, de dor, de angústia, de pensar na segunda-feira e, ah, meu Deus, setas inflamadas do maligno. E nós temos entendido e aprendido da palavra do Senhor, só existe uma forma de vencer estas mensagens extras, estas setas do inimigo. Paulo diz assim: tomando, portanto, toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau, e com ela vencer o inimigo. Sobretudo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos, certamente, irmão, estas mensagens extras vão trazer tanto problema, tanta perturbação para o corpo, que começa a afetar quimicamente, começa a afetar neurologicamente, começa a afetar fisicamente, sim, a pessoa. E aí é necessário entrar com aquilo que a medicina tem para acertar fisicamente, quimicamente ou emocionalmente, não importa como, mas só é um paliativo para algum dos sintomas, porque a essência da cura, da vitória, está na armadura de Deus. E ninguém veste uma armadura se não for para uma batalha. Não é apenas um conceito ou uma linha de condução religiosa, espiritual, evangélica, de gente que gosta de batalha espiritual. Eu gosto de batalha espiritual, eu gosto de batalha... O outro, não, eu já não sou muito chegado em batalha espiritual, meu negócio... A gente criou, assim, alguns segmentos evangélicos e temos especialistas neles, mas Deus não criou isso. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus era rei, é rei. E Jesus era profeta, é profeta. E Jesus é sacerdote, era sacerdote, é sacerdote. É um levita, Jesus é um levita. E como discípulos nós vamos ser reis, reinar, governar. Vamos ser sacerdotes, nos apresentar diante de Deus, apresentar Deus diante das pessoas. Vamos ser profetas, como Jesus era, proclamar, profetizar. Então nós precisamos entender que eu preciso copiar, seguir, acompanhar todas as características de Jesus. E Jesus é um que nos deixou claro, ele expulsava os demônios. Ele guerreava espiritualmente. Ele não precisava ser um perito. Olha, Jesus sabe tudo sobre batalha espiritual. Não, nós não temos essa visão de Jesus. Como às vezes temos de algumas pessoas que só sabem sobre guerra espiritual. Não queremos crescer de forma desequilibrada, apenas caminhando numa determinada área da vida cristã, mas queremos entender de todas as áreas, porque tem hora que só uma guerra espiritual, só uma batalha espiritual, usando a armadura, o escudo de Deus, a espada da palavra, somente assim vamos vencer Satanás e suas artimanhas na nossa vida, na nossa família. Tem hora que é necessário uma posição. Estamos implantando, e durante todo o ano de 2006 nós vamos caminhar implantando, até o dia em que estará implantado, não sei quando, a Casa do Oleiro. A Casa do Oleiro é um lugar onde nós vamos poder levar algumas pessoas, algumas vidas que passam ali alguns dias e serão ministradas intensamente, serão acompanhadas intensamente. E nós vamos desenvolvendo, o Senhor vai nos dando condição de irmãos que guerreiam espiritualmente, guerreiam, entendem que é necessário batalhar e libertar vidas do inferno. O Senhor me disse semana passada, filho, se vocês querem mesmo enfrentar esse desafio, primeiro vocês terão que experimentar a libertação, terão que viver isso. Não apenas entender intelectualmente sobre libertação, mas vivenciar, ter nas mãos a experiência de que o Senhor entra em ação, mas é através da igreja que dá uma palavra de autoridade, que ora, que intercede, que jejua, que guerreia e que desbanca os demônios.